Gibis. Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Lá também tem artigos, reviews, matérias, tem lá o Acabei de Ler, tem o Gibis da Semana. E, além do site, você também pode encontrar todos os episódios dos nossos podcasts no Spotify, no Deezer e no seu agregador de podcasts favorito. Eu sou o Marcos e estou aqui mais uma vez com o Vitor Azambuja. E aí, família? Com o Maurício Dantas. E hoje vamos acertar no tom. E vamos falar do tom que vale, do gibi mais recente desse tom. Não vamos falar de Strange Adventures, do Tom King, porque esse não é o tom que vale. Vamos falar de Tom Taylor e o seu Esquadrão Suicida, que até a data da gravação desse podcast já tinham saído 3 edições lá nos Estados Unidos. E, Maurício, fala um pouquinho desse relançamento do Esquadrão Suicida pelo Tom Taylor. Rapaz, vou te dizer, sem sombra de dúvidas, que o Tom Taylor fez em 3 edições muito mais pelo Esquadrão Suicida do que tudo que foi publicado desde 1952. Claro que a gente não vai criticar aqui o Esquadrão do Ostrander. Ele não só fez um puta run, como criou o conceito e desenvolveu muito bem. Mas eu acho que esse aqui, tem essa versão nova do Taylor, tem tudo para estar à altura do que o Ostrander fez lá atrás. Basicamente, é a mesma história de sempre, recrutando vilões para missões suicidas, em troca de redução de pena, de alguns outros favores, a velho explosivo na cabeça, caso eles desobedeçam alguma coisa. Mas não é a Amanda Waller que tá à frente. É um outro agente do governo, um cara cheio de ligações secretas e outras agendas dentro das ideias do governo. Ninguém sabe para quem ele responde ainda. E a primeira missão do esquadrão é capturar outros vilões ou outros heróis independentes, né? Ainda não ficou claro o que é que eles são, que estavam numa missão de vingança, e colocá-los a serviço desse novo esquadrão. A gente tem aí dos antigos a Arlequina, o Pistoleiro e mais alguém? Não me recordo agora. O Tubarão Rei, né? Isso, o Tubarão Rei, que rende algumas cenas muito boas. Nessa primeira formação tem ainda a Magpie, tem um tal de um... É Florete? Eu não sei como que é a tradição daquele outro personagem aqui. Cara, eu não me lembro, mas eu acho que ele é da Liguinha ainda, né? Altamente esquecíveis esses caras. Bem que ela virou um clássico, vilã clássica do Batman, criada pelo... Pelo nome do Ray. É do Batman, né? É do Batman. É porque eu lembro dela no run do Superman do... Do Barney, né? Porque ela no Homem de Aço, né? Que é justamente na edição que ele conhece o Batman, ela que é a vilã, né, que aparece. Eu não sei porque Sim. Eu tava como ela sendo vilã do Superman, mas realmente é do Batman. Inclusive já tinha morrido, né, tem uma história famosa que ela morre, e aí o Batman investiga a morte dela. Não, ele não é do Bray Fogo, eu sempre confundo, ela é criada pelo John Barney mesmo nessa edição que o Marquito falou, que é... Ela aparece nessa primeira história do Superman e depois vira vilã regular do Batman. E ela já tinha morrido, nem sabia que ela tava viva atualmente, mas eu tô por fora. E o legal é que o Taylor já promete desde a capa da primeira edição que no fim da primeira edição metade do time vai estar morto. E tá morto mesmo, tem um cara que é Homem Zebra, né? Sei lá qual é a tradução daquele do nome dele. Tem o Florete também, já é um logo de cara. E esses novos personagens que ele criou, bicho, muito legais. Eles têm o nome da equipe, alguma coisa assim? Acho que não. Mas eles Revolucionários. Revolucionários? São os revolucionários, The Revolutionaries. Ah, é. Eu tava com preguiça mesmo de criar um nome. Mas tem o cara que tem o disco no peito, né? Que ele pode controlar as pessoas com com 6 dos pecados capitais. Aí pra tu olhar, por que não 7? Isso eu achei sensacional. luxúria no campo de batalha não vai ser muito bonito. Tava acompanhando o Taylor quando ele tava lançando os previews, anunciando que ele ia escrever. Ele fez isso no Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio, né? Acho que é lá em... Uhum. Aí a galera, pô, Taylor, lançar o Esquadrão Suicida hoje, né? Talvez não seja a melhor data e tal. Mas isso à parte, ele tava bem empolgado, né? Que ele disse, tô criando 10 personagens novos, não é todo dia que isso acontece. Já tinha lançado alguns previews desses caras. E quando eu comecei a ler a edição, eles não são o Esquadrão Suicida, né? Eles estão no outro time esse. E o Esquadrão Suicida é mandado pra capturar, matar eles, enfim. E eu tinha me esquecido que o Taylor tinha anunciado que esses caras seriam o Esquadrão Suicida. Ainda tomei o plot twist no final, né? Que é quando o Loki diz, não, eles agora vão ser o meu upgrade do Esquadrão Suicida e tal. Esse time vai ser bem mais foda. Eu achei muito... É quase um Stormwatch Authority, né? Ele pegou um grupo que existia e criou um grupo novo do jeito dele, né? Muito culhão tem esse cara. Engraçado, porque desde o início, né, o pistoleiro fala, ó, eu já participei de várias formações do Esquadrão Suicida, eu nunca vi uma equipe tão meia boca, né? Aí até a Arlequina fica brincando lá, porque esse Zebra Man tá lá, né? E assim, ele é só um cara listrado, né? Ela falou, mas vem cá, você foi mordido por uma zebra radioativa? Você tem você tem poderes baseados em zebra? Não. Tá, então, por que esse tema? Ele usa muito bem o humor da Arlequina, muito embora ela não faça nada na história, né? Ela fica de fora, e nessas 3 edições ela até brinca com isso, né? Mas é... O humor dela continua, e o pistoleiro de fato, né? Ele tá desde o Esquadrão Suicida original, né? Do Ostrander. Ele é o personagem mais recorrente aí. A Arlequina a gente sabe que foi enfiada no Esquadrão Suicida graças ao filme, né? A Arlequina ela vem no Esquadrão Suicida ali desde os 952, né? Que foi quando a DC apostou de vez na popularidade da personagem. É verdade. Já veio também com o próprio filme do Esquadrão Suicida e tal, mas até um pouco antes disso a DC já tava apostando na popularidade dela ali, né? Nos 952. Né, galera, precisamos falar sobre a Arlequina, porque puta que pariu, é uma personagem que a DC tá empurrando goela abaixo da gente. Vou ter que falar de Heróis em Crise, que ela sozinha dá um cacete no Batman, no Super-Homem e na Mulher Maravilha, juntos, ela é mais rápida que Superman, né, eu ainda sou velho, vocês sabem. Sou avô de outra época, então vocês têm que me perdoar. Ela é mais rápida que o Superman, ela dá um cacete no Batman no mano a mano e ainda consegue dar um ninja na Mulher Maravilha. Sim, não faz sentido, e não é só isso, não. Vocês estão dizendo, tô pegando o pé do pior Tom, essas coisas. Não é só isso, não. Na revelação do Superman agora, da origem, que ele é o Clark Kent, né? Ela tá lá no Hall da Justiça com todo mundo. E como é que ela é? Heroína na revista do Superman. Tá a Belderzinha do Batman na revista do Batman agora também, do James Tynion. E quando você vai pro Esquadrão Suicida, ela é uma assassina com uma bomba na base do crânio, completando missões pra tentar diminuir o tempo de pena dela. Não faz sentido, sabe? Tem a mensal dela ainda, né? Eu ia chegar lá ainda fizeram até... Estão tentando Deadpoolizar ela tanto que ainda fizeram um Old Man Arlequina dela, né? Old Girl Arlequina, sei lá. Que saiu recentemente. Eu acho que esse bonde já foi. Aí já não tem mais jeito, não. Já virou o Deadpool da DC. A Arlequina já é o Deadpool da DC. Mas... Tanto é que o filme, né? Da Avis de Rapina, que estreou há pouco, ele... Spoiler... As aves de rapina se formam praticamente na cena pós-crédito, né? Porque o resto do filme é todo da Arlequina, com participações especiais das outras personagens. Mas, cara, estão mudando, mudaram já, né? Isso faz umas semanas já. O filme já tava nos cinemas há 1-2 semanas. É, e mudaram o nome do filme para Arlequina, Aves de Rapina. Aqui no Brasil não chegou a mudar. Mas lá nos Estados Unidos era Birds of Prey, The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Ela lá no final tinha o nome dela e ela em todos os posters, né? Aí mudaram para Harley Quinn, Birds of Prey agora, se tiver no que cinema. Que pra mim foi certíssimo, porque o filme é dela. É, tentaram fazer um nome engraçadinho ali, ninguém entendeu. As Aves de Rapina nunca foram tão populares assim, a ponto de você fazer um filme título com elas e isso por si só chamar público, né? Não que eu não goste, eu sempre... Que o pouco que eu li que saiu aqui no Brasil do grupo eu gosto. É, e não deu muito certo, mas a gente tem que lembrar que esse projeto do filme da Aves de Rapina era um projeto chamado Gotham City Sirens, que era pra... não sei se é... Não, o dela era Sirens, né? Gotham City Sirens, que era pra fazer uma brincadeira com a palavra sereia e sirene, né? Da polícia, que era pra ser dirigido pelo David Ayer, do filme Esquadrão Suicida. Aí aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe com o filme Esquadrão Suicida, o cara foi demitido na DC por causa de uns tweets antigos. Aí o projeto foi mudando, virou esse filme da Arlequina aí, graças à popularidade. Mas, preciso dizer que vocês estão aí falando que o Tom Taylor é o cara, que o Tom Taylor é o cara, e falando mal da Arlequina. Arlequina está com essa moral toda no universo DC, graças ao Tom Taylor. Sim. Porque é ele escrevia o gibi do Injustice, que é... O jogo é bom, mas o gibi é melhor que o jogo. E ele transformou a Arlequina numa protagonista naquele gibi. Aquele gibi que nasceu todo desacreditado. O Maurício lembra disso, né? Era pra sair um capítulo por semana. Cada capítulo era um desenhista, era uma bagunça. Aí acabou ganhando moral o gibi. Tanto que no jogo Injustice 2, geralmente os jogos não estão nem aí pra esses tains de quadrinhos, né? Isso é só pra ganhar dinheiro na onda. Mas no Injustice 2, no modo história, a Arlequina já é uma protagonista, ela é dos heróis de confiança do Batman, assim, sabe? É o Batman e a Arlequina no jogo. Então, quer dizer, Tom Taylor tem culpa, digamos assim, nessa importância da Arlequina aí como heroína no universo DC. Acho que a culpa é de quem não entendeu a piada, né? Realmente, assim, o que o Taylor fez em Injustiça foi sensacional, daquela morte ridícula do Dick Grayson, né? Ele briga com o Damian. É com o Damian, né? Tem tanto tempo que eu li isso. Não, é o... O Jason Todd. Eu acho que... Puta, o Asa Noturna do Mal, eu acho que é o Damian. Ele briga com o Damian, aí o Dick, né? Briga com o Damian, toma uma rasteira, cai, bate a cabeça e morre. E é cheio de coisa assim, tipo, a Tonteiro... Ah... Toma aí, bicho, faz essa adaptação do jogo aí do jeito que você quiser. E ele criou alguns conceitos, algumas relações que acabaram criando o cânone, né? Tem a amizade da própria Arlequina com o Arqueiro Verde, com a Canário Negro, diversas discussões, assim. Até hoje você vê pipocando no Twitter aí gente dizendo que ninguém entendeu a Canário Negro como o Tom Taylor em Injustiça. Ninguém faz... um Arqueiro Verde como um Tom Taylor em Justiça. E assim, a gente já falou disso aqui em outras, outros pilhas, quando a gente falou do Deceased também, né? Não sei como é que a Panini vai traduzir isso aqui, mas ele entra jogando nos títulos que ele vai pegar, né? O Amigão da Vizinhança, do Homem-Aranha, a gente merecendo ser falado também. Ele não tem essa coisa, ele tá pegando o jeito personagem, tá, como a gente já falou aqui, tava até conversando em off do Quarteto Fantástico do Dan Slott, que demorou 17 edições pra ficar bom. Não, você lê a primeira edição do Taylor num quadrinho, você já quer a segunda, a terceira, esses quadrinhos suicida mesmo são 3 edições só, e a cada final de edição você, puta que pariu, eu quero ler a próxima. É difícil você ter um cara hoje que tem essa pegada de mensal. A gente tem alguns que nunca são... tão glamourizados quanto merecem, né? Tem um holofote merece, mas dos que merecem, o Tom Taylor é um dos que mais está sendo elogiado pela galera. E eu fico feliz com isso. Quando você pega ele anuncia que vai sair uma coisa nova, pô, vale a pena. Não sei se vocês leram o especial, o spin-off do Deceased, né? Que ele lançou. Foi as coisas que ele lança, que ninguém acredita, fazem sucesso e ele acaba lançando spin-off. Precisa sair os Unkillables, os Imatáveis, que mostra os vilões durante os eventos do Deceased, que é muito bom também, bicho. Ele pega o Exterminador, com o Jason Todd encontrando a Batgirl, a Cass, né, que agora é a órfã no universo normal da DC, Gordon e o Ace, o cachorro, ele salva o cachorro. E levam, vão no Batmóvel, estão rodando o país até encontrar o resto dos vilões todos que estão lá se reunindo, tem algum plano aí por trás, e tá, acho que é essa quarta-feira que vem agora, na segunda semana de março, o número 2, e porra, puta, primeiro número, eu vi alguns outros escritores, não sei se foi o Tomasi ou foi o Tinho, dizendo assim, ah, tem uns 4 momentos aqui, só nessa primeira edição que eu que ia ter escrito isso. E é verdade, ele pega faz umas brincadeiras ou usa de um jeito um traço do personagem que você nunca imaginou, e fica bom, parece que vai ser absurdo assim, mas ele encaixa bem na história. O que esse cara é exclusivo da Marvel, fazendo o que ele quiser, sei lá, por isso escolheu o título. Tanto é que ele não só tá fazendo o que quer lá, porque recentemente também saiu um spin-off do Immortal Hulk que ele transforma o Homem-Aranha no Immortal Hulk, né? E assim, a capa, se você olhar a capa, você vai achar aquele negócio ridículo, porque é um cara com o uniforme do Homem-Aranha verde com máscara, só que quando você vê o nome do Tom Taylor, você já muda um pouquinho a percepção, porque você acaba confiando nele, né? Então, essa história, inclusive, não queria revelar, mas eu não sou baú para guardar segredo. Teve alguns integrantes deste estimado podcast que estavam com preconceito em ler esse gibi por conta da capa, mas que foram convencidos e mesmo assim... não. Eu não tava com preconceito e não li, então tá tudo errado. Mas o que me chamou atenção é que eu tava vendo eu vi esses Funko Pop, tem já esse do Hulk Aranha. Eu vi os Pop daqui e achei, deve ser uma piada, uma dessas séries pra criança que a Marvel lança, ou é daquele Hulk Out Heroes que saiu na época do World War Hulk, né, da Guerra Mundial Hulk. Deve ser uma coisa assim, eu jamais imaginaria que isso era um gibi que ainda estava para sair, que seria um spin-off de Mortal Hulk, que é todo de terror, né? E que seria escrito pelo Tom Taylor. Cara, esse marketing cruzado tá muito afiado. A Funko tá muito rápida, né, Maurício? Maurício adora Funko, é fã, tá, gente? Tô divulgando aqui, Maurício tem coleção de Funko Pop. Calúnias, ainda bem que isso está sendo gravado, vai ser usado no tribunal. Funko Pop é o maior desperdício de plástico do mundo. O plástico do não mundo. Diga é um negócio desse. Não o petróleo aí desse. É uma fonte não renovável, vocês estão gastando com isso. É melhor fazer canudo. Perdemos agora 90% dos nossos ouvintes, que a única unanimidade na cultura pop atualmente é o Funko Pop, né? E nem disso eu gosto, né? É foda, vai ser demitido desse podcast. Perdemos todos os ouvintes agora. Ah, mas e o Esquadrão, cara? O que vocês mais gostaram nesse Esquadrão novo? Eu gosto muito do Esquadrão original do Ostrander. Fiz aqui a coleção dos TPBs que saíram lá fora, quero pegar isso pra ler. Uma das milhares de vezes que eu digo isso nesse podcast, né? Mas eu achei muito, muito legal, principalmente porque, é bem como o Maurício falou mesmo, né? É aquele gibi que acaba a segunda edição, você já quer ler a terceira, acabou a terceira, caralho, não saiu a quarta ainda. E isso é difícil a gente achar uma mensal assim, que aconteça, né? Eu sempre critico isso nas mensagens atualmente. Pô, parece que você tá assim, eternamente lendo um capítulo de uma história que uma hora vai acabar, sabe? E essa não, essa é a mensal de raiz. A mensal aconteceu lá, tem um monte de coisa na edição, e aí termina com um gancho, você já quer a próxima. Eu curti muito isso, sabe? Esses plot twists de chegar no final da primeira edição. Desculpa, spoiler, gente. Mas, não, esses caras é que vão ser o Esquadrão Suicida, achei demais, assim. Tem outros, né, que eu não vou contar pra não estragar tanto, assim, a diversão. Essa primeira, pelo menos o Tom Taylor já tinha estragado no Twitter, que eu achei muito legal, então... Isso de ser uma mensal mesmo, um gibi que vale a pena você ler todo mês, e não uma coisa para você esperar o encadernado lá, e aí o encadernado, se você ler as 12 edições, aí, tá, era essa a história. Mas eu achei muito legal. Cada edição, assim, com a missão ali, né, fechada, e reviravoltas malucas legais, achei muito, muito, muito, muito bom. Pô, é isso que eu falo, sabe, Douglas? mensal tem que se vender mensalmente. Eu vivo dizendo isso, porque assim, é você pegar aquela historinha ali, você curtir e querer voltar no mês seguinte. Não aquela coisa de, ah, vou confiar no escritor aqui e no final, na quarta parte vai ficar bom, na 17ª edição vai ficar bom. Porra, não é assim, velho. O dinheiro tá contadinho, o gibizinho não é mais tão baratinho quanto é, as prioridades da vida da gente mudaram, não tem mais gente pra dar mesada, agora a gente tá dando mesada pras crianças. O dólar custando R$883, né? É. A culpa é das empregadas, né, que iam pra Disney. É, não, esses você... parasitas do serviço público aí. É, você tá achando ruim o seu gibizinho aí por R$100? Culpa é empregada, culpa os parasitas, é verdade. E culpa a Receita Federal agora também, né? Mas enfim, política à parte, é gostoso você ficar com essa coisa assim. E outra, uma estrutura episódica, é verdade, assim... Ele conta uma aventura, vamos chamar assim, simplesmente, e te entrega um pouco mais do plot maior por trás das coisas. E ao mesmo tempo que ele te entrega o plot maior, ele já te acrescenta mais elementos de mistério que vão te fazer ficar voltando. Eu li essas quando saíram, as três Esquadrão Suicida dele. Vocês leram agora as três de vez, não foi? Eu li hoje. É, Marcos também leu agora, não foi, Marcos? As três de vez? Eu li agora, na verdade eu li por sugestão pra gente gravar sobre, porque eu lembro que tinha sido anunciado que ele seria o escritor do Esquadrão Suicida, e eu até na época eu fiquei até empolgado, mas assim, eu não acompanho as publicações americanas tanto quanto vocês, e acabei me passando e não li. Aí li para poder, para a gente gravar e gostei muito. Li as três edições numa tacada só, praticamente numa sentada. E eu gostei. Lá ele. Eu também, mas eu estava deitado. De flanco. Deitado no lendo esse gibizinho. Que quando sair aqui comprarei, então estou com minha consciência tranquila. E eu gostei muito do ritmo da história. E. E tem essa pegada diferente, que não é mais a Amanda Waller que tá dando as cartas, né? E até uma coisa que eles falam, que a Amanda Waller pode ser a pior pessoa do mundo, mas pelo menos é uma pior pessoa conhecida, né? E esse outro, ninguém sabe ainda como foi que ele chegou ao poder ali no Esquadrão Suicida da Força Tarefa X. A própria Amanda não sabe direito, assim, ela só fala, ó, tem que fazer o que ele tá mandando, eu não mando mais em nada. Dá a entender que ela sabe e não pode falar, né? Esse é um dos mistérios que eles estão colocando. Até uma coisa legal falando, que é bom a gente falar. O Maurício tentou ainda ler a cada encarnação nova que a DC lançou depois do 952. Eu li lá no comecinho, assim, achei muito ruim, olha. Eu me lembro que quando saiu os 952 eu tentei ler todos os gibis, até na época a gente gravava o Quadrincast e uma das propostas era, um dos especiais que a gente fez era falando dos gibis do 952. E não consegui, achei muito ruim mesmo. Até tem alguns TPBs aqui que eu peguei por R$5 na promoção e acabei pegando. Mas não parei pra ler ainda, pra variar. E uma coisa que eu achei legal nesse Esquadrão Suicida do Tom Taylor é que tudo indica que ele tá na continuidade desse Esquadrão Suicida que a DC vinha publicando, mas você consegue ler de boa, sem saber nada do que aconteceu antes. Só uma ideia geral, né? Quem são eles? São vilões trabalhando pro governo e tal. E se viu o filme já sabe, né? E consegue pegar pra ler assim, ó, sem se preocupar com nada da continuidade. Até porque esses 10 personagens que o Taylor criou pra revista são todos novos, né? São personagens originais dele, assim, que esperto pra caralho, Tom Taylor, né? Esses caras vão aparecer em tudo que é gibi, filme, desenho, daqui pra frente ele vai ganhar uma grana, né? Então, achei... Isso eu sempre... Agora aqui pra nós, desses 10 que ele criou, só uns 3, no máximo, são dignos de nota, né? Porque o resto é tudo mais do mesmo, né? Tem coisas bacanas, pô. Tem a Wink lá, que é uma teleportadora com o visual da Arlequina, né? Mas ela se teletransporta, é igual a Arlequina, só que é cabelo curto. Tem a líder, né? Gizota, agora não lembro o nome dela. Tem o Irie, né, que é o cara alado. Todo mundo quer fazer um cara alado. Impressionante, né, DC tem isso. Tem que ter um personagem todo alado. Todo mundo voa, mas tem que ter um cara com asa pra voar, é, né? Porque... Aliás, é um cara não, né? Na verdade, tudo indica que ele é... Esse personagem é sei lá, não binário. Porque a Wink não chama ele por nenhum pronome, né? Não chama nem de ele, nem de ela. Ela chama por they, né? Que seria eles, pra nossa tradução, mas lá... É usado quando não está especificado o gênero, né, do sujeito. Então, tem esse twist interessante aí. E já criou uma nação fictícia, né? bem coisa do Esquadrão Suicida mesmo, né? Mas, eu acho que o cara esse dos pecados vai pegar. Esse eu achei legal. Esse Irie e essa Wink, acho que vão pegar. Toda aquela dinâmica de casal rebelde e tal. A líder vai pegar. As gurias lá, tem uma que é uma lutadora e a outra que é meio caçadora, né? Meio, parece a Vixen. Essas aquela... Acho que aquela, são bucha de canhão. Aquela lutadora, é Chaos Kitten, né? Gatinha do Chaos. É, Chaos Kitten. É gatinha de gato mesmo, né? De sim, filhote. Sim. E a cara da Honey Bad, que ele criou para o título da X-23. Ah, é verdade. Ainda, né? Verdade. Tem o mesmo apelo, assim, não é tão menininha, não é tão criança pequena, mas tem essa pegada, assim. A Honey Badger é bem criancinha, né, mesmo? E é um excelente personagem, viu, bicho? Eu adorava ler também a Wolverine do Tom Taylor. Gibizinho divertido, quando pegava uns desenhistas bons também, tinha o Marco Rodrigues, mais uns outros dois que revezavam lá, muito legais. O Adam Kubert também desenhou umas edições que... Puta merda, muito, muito divertido esse quadrinho. Eu gostei do Jog também, o velocista lá, só que ele só consegue dar tiro curto, né? E depois ele não aguenta. E dorme. Não, e velocista gordinho, né, cara? Dá uns close da barriga dele, parece parece o besouro verde da liguinha, né? Besouro verde. O besouro azul na liguinha, né? Que dá uns close da pança dele, assim. Eu achei muito bom também esse cara. E o que eu gostei foi da maneira como ele desenvolve aqueles gêmeos atlanteanos, né? Que personagem genérico pra caralho e o Taylor consegue deixar interessante, né? Isso eu achei bem legal também. E só pra perturbar aqui até o Joel quando eu vi, daqui a pouco vão ligar esse aí que é alado à cronologia do Gavião Negro também. Certo. Claro. Vai vendo se ele não tá na garganta. Uma outra pegada desses personagens é que cada um é de um país, né? Eles são meio que uma pegada meio Guardiões Globais, né? Que cada um é de um país. Aí a líder é porto-riquenha, tem um dos personagens, um dos buchas que acabam morrendo na primeira edição é argentino, né? Tem normal. Não podemos criticar, né? Foi uma escolha do roteirista matar o argentino. se o roteirista fosse brasileiro, iam reclamar. Ah, ia dar treta, mas o Taylor lá fazer... Na verdade, assim, eu também acho que não tenha nada a ver ele ter tantos fãs brasileiros pedindo pra ele vir pro Brasil sempre no Twitter, né? Com essa escolha de matar o argentino. Meia coincidência. Vai ver, ele não gosta dos fãs brasileiros e ele, né, todo americano confunde a capital do Brasil com Buenos Aires, né, então... mas é verdade, tem uma australiana, né, aquela Tyla Cine, que é uma guerreira aborígene, tem o Jog, o corredor, que é francês, o dos pecados capitais lá é somali, a Chaos Kitten é de Hong Kong, a Osita mesmo é porto-riquenha, só não lembro é o Wink. Ela é americana. Ah, sem graça. É, tinha que ter, né, uma americana. Entrou pelas cotas. Aí. Sim, mas só pra... Assim, Marcos, só fechar aqui a ideia, eu perguntei pra vocês se vocês leram de vez essas, porque assim, eu tive a experiência de ler uma por mês, esperando o próximo número, e foi uma das poucas edições, assim, recentes que eu acompanho a mensal, que eu não esperei acumular. Porque hoje os escritores de mensagem acumulam tanto, acumulam não, eles enrolam tanto para manter o ritmo, para não gastar, sei lá, as ideias todas, que às vezes um número e o outro ficam esquecíveis, a não ser que aconteça uma coisa importante. Poucos escritores entregam, assim, mês a mês ou quinzena a quinzena, coisas legais, como o Al Ewing, que está fazendo no Mortal Hulk, que cada edição termina e você já quer ler a próxima. O Tom Taylor agora, enfim, é o Tomasi em Detective Comics. E essa não, essa foi uma que quando começou não precisei pensar assim, peraí Maurício, onde é que tava mesmo essa história? Não, já lembrei assim, porra, será que vai explicar quem é esse cara agora aqui? Esse, o final da terceira edição mesmo também é um plot twist. Você percebe que esse cara não vai ser um novo, uma nova Amanda Waller igualzinho, ele tem alguma coisa aí bem diferente para ser revelada, enfim. É difícil os caras fazerem isso hoje em dia, e o Tom Taylor faz com uma tranquilidade, assim, como ele fazia com o Amigão da Vizinhança também, que já começou a sair aqui. E você vê que realmente tem, e tem aquele clima que de conspiração, né? Que a gente via muito lá no Esquadrão do Ostrander, né? Que era uma marca do grupo que acabou se perdendo no decorrer dos anos, ou foi feito mais de uma maneira bem meia boca. E você vê que o Taylor, ele tenta resgatar isso, né? Porque tem esse personagem novo que tá mandando em tudo. Esse homem zebra é meio que um guarda-costas dele dentro do grupo, e ele tem alguém por trás dele que a gente ainda não foi revelado quem é esse cara, né? Mas vê que não, ele manda, mas tem alguém por trás que manda nele, né? Então é tudo alguma coisa que o Taylor tá construindo, e pela capacidade que a gente tem, que a gente sabe que ele tem de contar essas histórias, a probabilidade de ver uma coisa muito legal, no mínimo muito divertida disso, é enorme, né? Diz alguém? Eu concordo, eu acho que sim, eu achei muito legal. E você vê que cada personagem tem um traço de personalidade. Mesmo esse homem zebra, que aparece pouco só pra ser zoado, da Arlequina. O desenho do Bruno Redondo, a gente não falou, tá muito bom, né? Muito bom mesmo, assim. Tem uma página dupla que é genial, que ela são duas páginas compondo as cenas, né? Mas se você ler só a página da esquerda, tá acontecendo uma coisa. E aí quando você lê a página da direita, você vê o que tá acontecendo de verdade, né? Eu achei isso muito, mas muito bom mesmo. Fora que são desenhos bonitos, né? Cada personagem tem um rosto. E ele desenha um homem zebra. Só no desenho dele você vê que o homem zebra tá relutante em tá ali, coisa e tal, né? Então, gostei muito do visual do pistoleiro também, já não sei se era usado na formação anterior, mas muito bacana aquela barba dele, estilo Scott Free no Senhor Milagre, com aquele olho eletrônico que ele usa do Deadshot, achei muito legal. Enfim, é um gibizinho que eu vou querer acompanhar, como eu falei, quando sair aqui, com certeza vai pro cofre, né, como dizem os neófitos. Acho que vai ser uma bela mensal, assim, vamos ver se ele tem planos pra um run mais longo, ou se vai ser um tiro curto, assim, 12 edições, vamos ver. Mas, Vitor, os neófitos falam que vai pro cofre, porque eles vão deixar no cofre mesmo, e não vão ler nunca aquilo. Você ainda tem o interesse de ler. Tenho a intenção. Exatamente. Eles só vão postar nos stories, nos flits, que agora tem no Twitter também, e fazer vídeo no YouTube mostrando o que receber, o que chegou da Amazon. Você ainda um dia vai ler, com fé em Deus. Você tem filho, você tem desculpa pra ele. Pra demorar de ler. Mas é isso. Esse, assim, ele já tava com uma pilha de 10 anos antes da Cecília nascer, então. não sei se cola muito, não. Quando Cecília foi pra faculdade, o que você vai fazer agora, Vitor? Vou ler meus gibis que eu não li esses 18? Não, é o meu plano de aposentadoria. Já conversamos sobre isso no último pilha. Minha aposentadoria é pra ler meus gibis, não é pra pescar, fazer artesanato, não. Vou sentar numa poltrona às 8 da manhã, só vou me levantar às 8 da noite para interagir com as pessoas se for necessário. Um intervalo para o almoço, né? Justo, justo, justo. E só queria registrar aqui também a arte do Bruno Redondo, né? Que o cara evoluiu muito. Se pegar o comecinho do Injustice, é dele. E hoje ele é um desenhista classe A, assim, sabe? Não deixa nada de ver de outros desenhistas que estão bombando aí na própria DC, com um storytelling legal. Ele tem essa afinação boa aí com o roteiro do Taylor. Eles são amigos, dá pra você ver pelas interações deles no Twitter, por exemplo. Então, o Taylor parece que não precisa explicar muito o que quer, o Redondo já sabe mais ou menos o que é que precisa fazer, e porra, o resultado é muito bom. Ele lembra um pouco, assim, em alguns momentos, aquele Paul Pelletier, que desenhou Renegados, verdade, uma última versão, verdade, Acho que foi Renegados ainda, né? Já não tinha o Batman, mas tinha do Mike Bell. Ele fez Aquaman também. Fez Aquaman, ele desenhou uma época o Lanterna Verde, na época do Kyle Rayner também. É dessa escola, assim, Paul Pelletier, Scott Eaton, essa galera. Eu gosto muito desse teatro. Dale Eaglesham também, eu acho que tem um estilo parecido também. Tem, mas eu acho o teatro do Eaglesham meio desconjuntado, sei lá. Eu gosto dele no Shazam, como tá agora, tá bem melhor do que tá. Mas às vezes os personagens ficam meio desconjuntados, estranho, sei lá. Mas eu gosto, é bom também. Que é isso, falamos do Tom que vale pra alegria do Maurício e pra desespero do Mauro, né? Porque não falamos de King, né? Mas vamos acabar falando do Tom King uma hora ou outra. É isso, então, senhores. Muito obrigado, Vitor Azambuja. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar aqui expressando nossas opiniões. Valeu, Maurício. Obrigado, deixamos vocês em bom tom. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.